vacina. Quem é justo, pratique mais justiça. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. Então, políticos corruptos dessa nação, é claro que eu não vou generalizar também, mas se a carapuça servir para você, políticos corruptos.